Mugido Cavaco, Batata CDs, Defunto Gravações, Raimundo Gravações, Jaizinho CDs, o Moral. E fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Já faz mais de um mês que eu não sei o que chorar. Mas não vou prometer, e depois que eu beber não vá te procurar. É que a bebida faz a saudade lembrar. E se eu te ligar, não me atende não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. Na recaída inimiga da razão, não me atende não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. A recaída inimiga da razão. Daniel Pedigão, Barreira Produções. Alô, El, tamo junto, menino. Vodka Slova, a mistura do boizinho. Alô, Stefano. E fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer, que depois que eu beber não vá te procurar. É que a bebida faz a saudade lembrar. E se eu te ligar, não me atende não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. A recaída inimiga da razão, não me atende não. Aperta no vermelho, que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. A recaída inimiga da razão. Meu parceiro Jonas Lira, Pintominha pelo mundo, Inhame Rodas, Chico Mago, Celso Garçom das Estrelas, China CDs.